Alfa, autorizado táxi, Lufthansa 3629. Você é 505, escuta? Confirme se eu tô de sobrevoo. Quantas milhas, Salvador? Confirme. Gente, Força Aérea 8736, Salvador, Salvador. 500 pés, decola da 10, comprou a norte. Aguarde e responde. Força Aérea 8736. Xené 6259 para o posto de estacionamento. 6259 no 09, aguarde para o Buspec. Boa noite, presente, boa no Arbor, 5299. Força Aérea 8505, pronto, cópia? 505, Salvador, Salvador, 500 pés, decola da 10, setor sul, aciona 0145, 120, décima 8, contra ele. O 05, planejamento correto, para acionamento, tá, que chame 218, décima 95, 8505. Táxi, chame torre 18395, por sério de 736. Alinda cola pista 10, 27130 graus com 99. Alinda cola da pista 103629. Cola bom 601, pode 3 de spec acionamento. 601316 de imediato. Está livre para chamar reposto táxi, no linha 01. Eu só preciso manter a posição mais alguns minutos, eu agradeço. Eu informarei novamente quando o próximo estiver aqui no canal. Sim, chame pronto no linha 01. Sim, estou autorizado até o hotel, reporte quando pronto para decolagem, do aéreo 8735. Estou confirmando ali, decola o TAN 3629. Afirmativo, venta de 140 graus com 7 nós. Decolou agora, decola com proa norte, confere. É zero, vai direto Leda. 3.000 na proa de Leda, o Santos 3.029. Aguarde para o push, 5.7. Aguardando, vamos ver o que vai fazer. Solo, gol no 601, ponte 3, pushback, fundamento. Aguarde para o push no 601. Aguardo. Taxi do Xené 6259, 3.50, alternando o Galeão com 127 a bordo. Xené 6259, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do 1-0, chame torre, 1-1-8, decimal 95, QNH 1-0, 1-5, boa viagem. Bateu Índia e Alfa, ponto 0-0-5. Obrigado, táxi. 1-5-6-7, veiculando a equipe de solo, após a passagem da aeronave do Xené, a sua retaguarda está livre, puxa a sinal, reposta táxi. É, compreendido após a passagem do Xené, está livre o funcionamento do Vig 67. Voo número 01, após a passagem da aeronave da Oceané, a sua retaguarda para o ponto de espera do 1-0, está livre o funcionamento do Vig 67. Autorizado táxi até a hotel, reporte para ingressar no 7 aqui. Equipe de solo, que após a passagem da aeronave do Oceané, a sua retaguarda, que vai para o ponto de espera do 1-0, está livre, puxa e após táxi. Pushback acionamento, após o Xané, eu vou no meio da nova. Solo está 3297, após a passagem da aeronave da Oceané, a sua retaguarda, está livre, puxa e após táxi. Estou seguindo para pouso, ok? Aí, infelizmente, o Força Aero 505 vai ter que aguardar no hotel. Está decente, está visual com a mesma, coordena aqui com a gente. Está em contato bilateral. 8736, está autorizado pouso 990, vento é de 1,60 graus com 99. 36. 8505 para informação, o tráfego da Força Aérea vai ingressar para pouso no pátio militar, não interfere com o seu táxi, ok? Pode quando no ponto de espera do hotel. Livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 9,9, é porte livrando. Estabilizou, está 3894. Está 3894, complexo final de Sami Torre, 1,1895. Gol no 640 para Guarulhos, autorizado 360, via UPS do 1-6, após conforme a rota do plano. Decola do 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208, transporte 5011. Até a próxima. Puxa, né? 6259, a linha decola pica 10, o vento é de 1,40 graus com 8,9. A linha decola da 10, 6259. Já tem voo com o 1-7, Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, está na torre 1-1-8-9-5. Aqui, grato, boa tarde. Torre, muito boa tarde, papá Romeu, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, boa, passa aqui final do 1-7, reparte terceira milha. Passa bem, Romeu Golf. Salvador, boa tarde, eu sou 3894, final da 10, baixar trabalho. 3894, muito boa tarde, informa o tráfego do Xené alinhando para decolagem já autorizado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Certo. 1288, 1260, 5529, boa tarde. 567, vai para siga o táxi até o serviço 06 e vai aguardar para prosseguir. Passante, mantendo a travessa 06, aguardando a frequência para prosseguir o segmento. Tá 3629, direto 3629. Prossiga. Mantenha a posição e aguarde, eu quero uma aproximação na 10. Da 3894, tem livre pouso na 10, o vento é de 1 ou 2 0 graus com 99. Tem, está livre pouso na 10, 3294. Na 6259, decolou os 22 e no 208, controle. 208, boa tarde, 59. Guiando, final da 97, baixado, setado, Romeu Golfo. 7, Romeu Golfo, continue a aproximação, guardando a tradução para pouso. Pouso, estou seguindo, aguardando. Radar, para o nível 360, Voileda. 360, que eu presente Leda, obrigado. Voileda 1, vai conseguir táxi via Índia e Alfa, do ponto de esperado no 0, chame torre, 1-895, que é legal no 0, no 5, boa viagem. V15, Índia Alfa, com do lado 18, 9, 5, gol, 609. 3897, vai seguir aeronave da Goa à frente, via parte principal Índia Alfa, no ponto esperado no 0, chame torre, fono, no 8, decimal 95, boa viagem. Fono 895, no ponto de espera. Fono 567, vai seguir aeronave via parte 1 Índia Alfa, no ponto de esperada no 0, chame torre, 1 no 8, no sinal 95, que é legal no 0, no 5, boa viagem. É, no 0, no 5, segue o tá à frente, o gol 167, 1835, do ar, 1895, por favor. 1 no 8, 95. 1895, obrigado. Boa viagem. Você também, bom trabalho. Falou Salvador, eu vou 1273, entidade novanda, para cópia. 1273, confie em 360, gente, aguarde cópia. Portugal, this is Houston, 100, get pushback and start. Portugal 022, clear pushback, report ready for text. Clear for pushback, clear for ready for text, Portugal 022. Salvador, 3294, boa tarde, irmão. 3294, avião, reportagem da Juliette. É, vai reportagem da Juliette. 1273, confins, 360, pronto? Aqui. Confins, autorizado 360, via UPS 1 no linha, decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, linha da Quadrid, controle 1-208 e transporte 5-0-1-2. Aguardando para girar base. Ok, tem que descer na TAC 200, 8-5-0-5. Bono 601 para informação, tem um helicóptero no circuito de tráfego, tá do vento da 1-0, não interfere com a sua decolagem. Tem livre decolagem na 10, o vento é de 1-4, 0 graus, 1-0-9. Decola, mesão, legal. O Romeu, meu Golfo no solo 25, livrou, até a próxima. Obrigada. Zero 8505, reporte através norte da torre. 05, reportará. Pode estar 3895, qual é o telefone? 3895, 97, mantém a ponte de aguarde. 08, 1601, decola agora os 27, 1208 é o controle, tem voo, voe até a próxima. 208, voo 1609. 8505 da Força Aérea, autorizado pouso na 10, data de 130 graus, com 9 nós. Autorizado então, pouso na 10, Força Aérea 8505. Voo 601, transfere no perfil da Elton Sombride Lida. Boa tarde, voo 601, contato radar, está para o nível 360, beleza. Grande Lida, voo 601. Data de 130 graus com 10 nós, reporte livrando ao 10. 0, 5, 1, 4. 3897 é Lima, teste 10. Lima, 3, 8, 9, 10. Vamos falar os dois novos, até a próxima. 3897 tem livre decolagem da 10, 27130 graus com 8 nós. Vamos ao report call 02 Tour Best X. Pascal 02 Tour Best X, via Limpo, India Alpha, on the hold point of 190, contact the tower, frequency 118.95, 28.0015, good trip. By April 1 to India Alpha, also 28, contact the 118.95, go with us. Attention, 0154, call 02. Decolou 31 no 208 ao controle. 308, 38, acerto lá. Antônio Salvador, boa noite, 3897 da TAM, da EL, Lira, Brito. Boa noite, Tucson 3897, contato radar, dá para o nível 340, vai Leda. 340, Leda, 3897. Controle, 5678, controle. 208, boa noite. Ah? Boa noite, controle, Golma 567, passa ali, 600 metros. Boa noite, Golma 567, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Árvore 360, 567. Golma 601, estamos no centro Recife, 13325. 3325, mesa 1 da Golma. Correction, Park 022, line up and take off runway 12, wind 140 degrees, 07 Now 022 airborne at the 36, contact approach 1208, now 8 to you. Departure 208, Portugal 022, bom serviço, até a próxima. Até. Para Portugal 022, crossing 1300. Boa tarde, Portugal, 022, we're the contact, clap set level 370, fly direct to Puka. Apresentou Puka, level 370, Portugal, 022, muito obrigado. Plano 3897, Centro Recife, 13325. 567, Centro Recife, 1288, Alterne, 1260. 1282, 1260, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Goma 776, boa noite, desce para 2000 pés, esquina Delma 015, voe direto do Duna.